Son todas iguais a ti as portas. Tenho uma alma sentindo sempre as mesmas coisas. Tudo me deixa saudosa. Cada dia com ele era novo e ele estava tão perto. Abria uma porta, subia as escadas. Cada dia um novo universo. Como fazia frio, como era bom encontrar ele ali. Ele me olhava, como fazia frio. Como fazia frio, como era bom ele estar junto a mim. Ele me abraçava, como fazia frio. Como fazia frio, como era bom encontrar ele ali. Ele me olhava, como fazia frio.